Começa agora na Rio Sul Rádio, Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Olá, DJ Nandão, sou eu, estamos aqui com mais um Criadores e Criaturas, hoje é o programa de número 40. E aí, o que você achou da final da Copa? Gostou? Não era o que a gente esperava, não teve o Brasil lá, mas enfim, foi um jogão. Bom, chega de falar de futebol, tô meio traumatizado, vamos falar de música. O programa hoje começa com uma versão dos Beatles, com uma versão para uma música dos Beatles, de uma banda de um amigo meu, Kiko Tupinambá, Planta e Raiz, banda de reggae brasileira, gravando Don't Let Me Down. Na sequência tem covers de Kiss, Men at Work, Alanis Morissette, Não Saia Daí. Yeah. To sleep, I think about the implications, diving too deep, and possibly the complications, especially at night. I worry over situations, I know we'll be alright, perhaps it's just imagination. Today to appear, night after night, my heartbeat shows the fear, goes here and fade away. Along between the sheets brings exasperation. It's time to walk the streets, smell the desperation. At least there's pretty lights, and though there's little variation, nullifies the night from overkill. Day after day, another day. I can't get to sleep. I think about the implications. I'm diving in too deep. And possibly the complications. Want you to know that I'm happy for you. I wish nothing but the best for you both. And know the version of me is she perfectly like me? Would she go down on you in the theater? Does she speak eloquently? And would she have your baby? I'm sure she'd make a really excellent mother. Cause the love that you gave, that you made, was unable to be good enough for you to be open wide. No. And every time we speak her name, does she know how it told me, hold me until you die, till you die. But you are still alive, and I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me all the cross-eyed back that you gave to me. Yeah, yeah. Thank you. look this old, I'm not quite as well. I thought you should know. Did you forget about me, Mr. Duplicity? I hate to bug you in the middle of dinner. It was a slap in the face, how quickly I was replaced. And are you thinking of me when you fuck her? And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. It's not fair to deny me of the cross-eyed stare that you gave to me. Yeah, yeah. The love that you gave, that we made, was unable to be good enough for you to be open wide. No, and every time you speak her name, does she know how it told me, hold me until you die, till you die, but you are still alive. And I'm here to remind you of the mess you left when you went away. Alanis Morissette, You Oughta Know, na voz da Dani Carlos. Antes teve o Emerson Nogueira. Aliás, muita gente perguntava: pô, por que você não toca Dani Carlos e Emerson Nogueira, que são artistas brasileiros aí que gravam covers à torta e à direita e todo mundo conhece? Pois é, justamente por isso. Porque todo mundo conhece. Então eu evito tocar, eu gosto de tocar coisas mais obscuras ou mais novas, ou que vocês não tenham ouvido ainda. Ou às vezes é uma banda famosa que tem uma versão escondida no lado B de um compacto, e essas coisas que eu prefiro trazer aqui. Mas como pediram, tá aí, Dani Carlos e Emerson Nogueira. O Emerson Nogueira gravou Man at Work, Overkill. Teve também o Xtreme gravando Strutter, do Kiss. E abrimos o programa com Planta e Raiz gravando Don't Let Me Down, dos Beatles. Bom, vamos em frente. Vamos com uma versão de AC/DC agora, mais tranquilinha, violãozinho. Jessica Will cantando For Those About to Rock. Just around and rock tonight. For those about to rock, we salute you. For those about to rock, we salute you. For those about to rock, we salute you. For those about to rock, we salute you. Our fire ready and aimed at you. So pick up your bows and load up your cannon for 21 gun salute. For those about to rock, fire, we salute you. We salute you. Fools about to rock. We salute you. We salute you. For those about to rock, we salute you. For those about to rock, we salute you. We salute you. We salute you. We salute you. Criadores e criaturas. Oh, não posso mais viver assim ao seu ladinho. Por isso colo meu ouvido num radinho de pilha, pra te sintonizar sozinha, sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa os meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. Mas viver assim ao seu ladinho, por isso colo meu ouvido num radinho de pilha, pra te sintonizar sozinha numa ilha, sonífera ilha. Descansa meus olhos, cega minha boca, me enche de luz, sonífera ilha. Descansa os meus olhos, sossega minha boca, me enche de luz. I know. Criadores e Criaturas, trazendo para vocês Sivuca em No Sunshine, do Bill Withers. Onde mais você ouviria Sivuca, se não aqui no Criadores e Criaturas, na sua Rio Sul Rádio. Antes teve o Paulinho Mosca com Sonífera Ilha dos Titãs. Teve também o Pomplamoose, você vai ouvir muito falar desse Pomplamoose ainda, que é uma banda que eu descobri que grava muitas coisas legais. A que você ouviu hoje foi uma mistura de Pharrell com Daft Punk. Eles misturaram, né? Happy e Get Lucky, e ficou muito bacana. Aliás, o vídeo é muito legal também. Se vocês tiverem chance, procurem Pomplamoose no YouTube, que vocês vão se divertir. Teve também a Jessica Will abrindo essa sequência com For Those About to Rock, do AC/DC. Vamos pro intervalo. Na volta tem versões de The Clash, Michael Jackson, Police, Scorpions, U2 e muito mais. Fique por aí. Não saia daí. Criadores e Criaturas, volta já. Criadores e Criaturas, com DJ Nandão. Ok, então vamos lá, agradecendo sempre a você que é ouvinte fiel aqui do Criadores e Criaturas. Vamos agora com uma versão de The Clash, Training Vain, cantada pelo Third Eye Blind, cego do terceiro olho. Que olho será esse? Bom, deixa pra lá. Well, some things you can't explain away, and the heart is with me. only just begun to live. White lace and promises, a kiss for luck and we're on our way. We've only begun before the rising sun. Je suis venu par le temps, il s'est assuré d'un minuit de temps. Voilà, Vamos lá, você acabou de ouvir aqui Money Tool cantando Beat It, do Michael Jackson, versão rock and roll. Teve também o Gregorian cantando Voyage Voyage, do Desireless. Antes teve Grandly Buffalo com We've Only Just Begun, dos Carpenters. Linda baladinha dos Carpenters. E também dos anos 70, The Clash, Train in Vain, na versão do Third Eye Blind. Vamos em frente, vamos pra porrada agora com Machine Head gravando The Police. Just a cast away, an island lost at sea. Another lonely day, there's no one here but me. More loneliness than any man could bear. Rescue me before I fall into despair. I've sinned and it's so worse to the world. I've sinned and it's so worse to the world. Love can mend your life, but love can't. and watch the roving heads. They are trying to wrap a storm about to break the chains. Gave it to the rest. Yeah. I will be there. I will. Criadores e Criaturas. Muito bem, Criadores e Criaturas, programa número 40. Em homenagem a esse fato, você acaba de ouvir 40 do U2 na versão do Starfield. Antes teve o Sonata Ártica, que pegou o Still Loving You do Scorpions e acelerou. Botou uma bateria na música que virou um metal tradicional, não é mais uma baladinha. Bom, teve também All The Way Rider gravando The Day I Tried To Live do Soundgarden. Inclusive, não sei se vocês sabem ou se vocês já perceberam isso, tem uma música do segundo disco do Gabriel Pensador, que é Faça o Diabo Feliz, que sampleia a guitarrinha de The Day I Tried To Live. Essa guitarrinha aqui, ó. Então, vou colocar agora um pedacinho da música do Gabriel Pensador para vocês verem o sample dela. Escuta aí. Faça o Diabo Feliz. Pois é, isso aí é do Soundgarden, mostrando que Gabriel Pensador tem bom gosto até na hora de escolher seus samples. Antes teve, abrindo essa sequência, Machine Head cantando Message in a Bottle do The Police. E com isso terminamos o programa de hoje, espero que vocês tenham gostado. Acabou a Copa, vida normal que já tá rolando pra nós desde quarta-feira, desde que acabou aquela... Como é que eu posso chamar aquilo? Tem gente chamando de tragédia, não é nada disso. Tragédia é o viaduto cair na cabeça do povo lá. Mas aquela decepção generalizada... Bom, vamos falar real. Todo mundo imaginava já que essa seleção era uma porcaria e não tinha capacidade de ganhar a Copa. O que ninguém imaginava era tomar uma piaba daquele tamanho. E ainda bem que foi dos alemães. Já pensou se o 7-1 fosse pros argentinos? É, meu irmão. Nada é tão ruim que não possa piorar. Galera, até a semana que vem. Vida normal, sem Copa do Mundo. E 6 da tarde, todo domingo, estaremos aqui com Criadores e Criaturas. Grande abraço, até mais. Rio Sul Rádio apresentou Criadores e Criaturas com DJ Nandão.